paz do Senhor. Você tem apelido? Eu jogava num time de futebol na escola e todos nós tínhamos apelido. Dudu, Pentolauto, Zelão, Agenor, Pé de Cabra, Manganês, Figurinha, Azeitona, Dinamite, Luizinho e Valquíria. Todos nós tínhamos apelido, mas cada um tinha um significado, é lógico. Todos temos nome, mas se você tem um apelido é porque tem um significado. Na Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome. Mas é através de Jesus Cristo que nós ganhamos um nome especial no coração de Deus, não um apelido. E Deus nos chama de filho. Que maravilha ter no coração de Deus um nome e não um apelido, e ser chamado por Deus de filho. E o significado é que quem Ele chama de filho é porque tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.